É o dance, yeah. Se a onda bater, tem que se curar. Quer pagar pra ver? Quem não aguenta a brisa, nem o Costa pro rolê. Foi fácil te ver nesse carro alto SUV. Agora nós tá patrão, você me chama de LUV. Zero jogo, desde menorzinho, mas é travesso. Quem tirou de otário, eu passo fingindo que nem conheço. Desacato, delitos acumulados, produto importado. É que eu sou vilão, não sou seu príncipe. Príncipe encanado, tenta contra a pontelona. Soma conta e toma zona. Preta, loira, cavalona. Senta bem, já sei da fama. De chave, bolei da bomba. Bebê, não me enchei essa ronda. Faz grana com trap, não vi rico, isso te assombra. Já bater, tem que segurar. Quer pagar pra ver? Quem não aguenta brisa, não encosta no rolê. Foi fácil te ver nesse carro alto SUV. Agora nós tá batendo. Então você me chama de luz. Dois cordão dourado, compõe o estilo. E cê sabe, destaque na minha camiseta. Proibido falar sobre o que não vive. O que esse boyzão vai colocar na letra. Comfort. Piso no Nike branco, inclusive da mesma cor da minha bebê. Foi de uma cota e migramo pro vinho. Ninguém do meu bloco vai passar mais sede. Apelidei minha carteira de rede. Que não falte o alimento sobre a mesa. Eu peço SUV prata, abre o teto. Agrade a clientela, sempre conheça seu comércio. Valorizei meu produto interno. Me sinto rio correndo mais que as pernas. Todos do meu bonde faz isso certo. Deixa a garota quente igual deserto. Passo no baile, exagerado. Ela me olha e sorriu. Que é sonho de consumo, um break tatuado. Atuado com boot de mil. Multiplicação de nota faz todas elas entrarem no cio. Tipo um truque de mágica. Quando eu brotei esse verme sumiu. Se a onda bater, tem que se curar. Quer pagar pra ver? Quem não aguenta a brisa, nem encosta pro rolê. Foi fácil te ver nesse carro alto SUV. Agora nós tá patrão, você me chama de LUV. Acho que hoje eu vou ter que encerrar o horário do plantão um pouco mais cedo. Aquela bebê me ligou, falou que queria trombar com o bonde no baile da Recreio. Traz 5 amigas, tem 4 parceiros. Não pede o Insta sem amigo feio. Cê tá mais molhada que oceano. Calma, bebê, eu só tô começando. Desculpa rasgar sua calcinha de renda. Eu compro outra, renda tá aumentando. Quer fazer o bonde de besta, nem tem. Na empresa golpe, eles estão atuando. Joga pro novinho que tem um cabelo pra cima. Joga na boca dessa louca que me fascina. Tanta nota espalhada, eu não mexo com blaze ou rifa. Pede tapa porque instiga. Será que eu sou migo ou vida? Se a onda bater, tem que se curar. Quer pagar pra ver? Quem não aguenta a brisa, nem encosta pro rolê. Foi fácil te ver nesse carro alto SUV. Agora nós tá patrão, você me chama de LUV.